Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com a presença do fã número 1 do Carnificina, Maurício. E também aqui contando com a presença do nocauteado Magaren. E também com estamos junto daquele que não levou muitas porradas na cara, mas parece o Mônio. Sente maldade. E como sempre, fomos reunidos por aquele que só quer ver o sangue correr, o Eric. Muito bem, e nós estamos aqui mais uma vez para fazer um UCF. Né? Que significa o quê, Mônio? Ultimate Catiri Papal Fighting. Cara, esse Catiri Papal nos persegue desde que o Magari começou com isso. Faz uns 5 anos já, eu acho. Muito bem, e pra quem não sabe... Eu já disse que o... Pode falar? O Araki não foi o podcast que mais repete piadas. Será? Ah, mas isso não é piada. Isso não é piada. É. Como é que fala? Fatos constatados, né, Magari? Não, não é fato constatado. É. Pô. Faz parte do vocabulário do site. Exatamente. Sim, sim. Já deixou de ser piada. Já é cotidiano. É Catiripapo. Novo Horizonte. Novo Horizonte. Aquele outro lugar embaixo da terra lá dos. Os catacumbas? Isso, catacumba. E assim, bem, pra quem não sabe, o UCF, né, ele é um programa onde a gente junta 8 vilões, por enquanto foram só vilões, né, talvez nos próximos a gente comece a mudar, mas enfim, nós juntamos 8 vilões, sorteamos eles em como se fossem chaves de torneio, né, e a gente vai discutindo quem ganha de quem até chegar no campeão, né. É o clássico quem ganha, né, que o povo usava no Orkut, de vez em quando faz no Facebook e tudo mais. É, por exemplo, o que tem hoje em dia, um carro pica versus o Celtinha, os dois a 80 quilômetros. Os dois lado a lado a 80 quilômetros. Será que eles vão ficar lado a lado? Então, vamos lá. Olá, eu sou a Karen, do podcast X-Spoilers. Olá, eu sou o Rafael Souza, do podcast Tricotando. Olá, eu sou a Stefania Amaral, do podcast Feito por Elas. Olá, eu sou Marcelo Pereira, do Tem Base. Olá, eu sou a Rosana, do podcast Que Viagem Cast. Olá, eu sou Afonso Andrade, do podcast Cultura Geek. Olá, eu sou o Diogo Braga, do podcast Casos e Caos, lá do Mundo Podcast. Olá, eu sou o Eric, do podcast Tripcast. Olá, eu sou o Rodrigo Cornélio. Eu sou o Marcelo Cafieiro. E estaremos no segundo iPod, Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, que vai acontecer no próximo 21 de outubro de 2017 em Belo Horizonte. Acesse facebook.com/uipod para mais informações. Contamos com a sua presença. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente precisa sortear, né, os personagens. Como que a gente fez a escolha de quem participaria desse programa? Nós mantivemos o campeão do último, né? Que imagino que vocês já tenham ouvido, senão vai ser spoiler. Mas foi o Carnificina, né? Amado por muitos. E. Maldito poder. Nós. Apelou do inferno. Foi muito triste, né? Mas. Nós abrimos uma enquete, né? No grupo do Aracnofan lá no Facebook. E, através de votação, 7 outros foram eleitos, né? Inclusive, se for considerar os 8 primeiros, o Dan Slott tá lá no meio, né? Mas a gente tá considerando só os personagens mesmo. É um ótimo. Então, ele copiou o golpe dos outros. Então, assim, os 7 que acompanharão o Carnificina nessa jornada de porrada, da ordem do mais votado pro menos votado, são... Morbius, em primeiro lugar. Olha, o cara foi votado pra caramba. Homem Hídrico, Fogo Fato, Duende Demoníaco, Rei do Crime, Pit Pot de Pasta e Antivendo. Mas então, vamos sortear aqui as lutas, né? A princípio serão 4 lutas e aí os vencedores delas vão seguindo em frente, né? Quem quer comentar alguma coisa antes ou já posso... partir pro sorteio. Pode partir pro sorteio. Certo, então a luta 1, nós teremos... Esse é o momento que o Magani vai pra musiquinha lá do Silvio Santos. Na luta 1... Silvio Santos, hein? Era o peão da casa própria, né, que você tava? É. Ah, era? Ah, era. Nossa! Com todo respeito, você é o pior peão da casa própria que eu já ouvi na minha vida. Primeira luta será entre Fogo Fato e Rei do Crime. A segunda luta será entre Anti-Venom contra Carnificina, já. Eita. Bom, deixa assim, tá bom. Ok. É, sorteio. O universo tá dando um sinal. A próxima luta é entre Duende Demoníaco e Hit Pot de Pasta. E é o Ardiloso, pra quem não sabe, né? E aí, o que sobrou foi Morbius contra Homem Hídrico. Ih, já morreu. Olha, isso foi profético, hein? Então, nós vamos sortear também aonde o local, né, onde as lutas ocorrerão. Então, a primeira luta será na Times Square, é o Fogo Fato contra o Rei do Crime. Será nas docas, entre Anti-Venom e Carnificina. A terceira luta será na... Meu sorteio não quer funcionar. Ah, funcionou. No Aero Porta-Aviões da SHIELD, Duende Demoníaco contra Pit Pot de Pasta. Coitado do Ardiloso. E a quarta luta entre Morbius e Homem Hídrico, Ponte do Brooklyn. Olha, os dois têm vantagens ali. Nada. Então, bem. E aí a semifinal, essas coisas, eu sorteio o lugar depois, né? Então, vamos começar. Round 1. Fogo Fato contra Rei do Crime. Choose your side. Fight! É bom a gente discutir primeiro quais são os poderes de cada um aí, né? Só pra ter uma noção. Bom, o Rei do Crime todos sabemos que não é gordura, é músculo. É, se for olhar oficialmente... Ah, antes, né? Uma coisa que a gente sempre fala em todos os programas, mas que é bom repetir. Nós sempre fazemos uma análise dos poderes e da personalidade do personagem, né? Então, a ideia é que não seja roteirismo, né? Pra vencer. Tanto não. Que quase ninguém gosta do Carnificina e ele foi campeão da outra vez. Não. Isso no Twip View no mês passado, no Twipcast do mês passado, a gente não falou isso, não. É todo Twipcast de UCF. Cuidado com a ordem dessas letras, eu não quero ser processado. Mas, o Rei do Crime, ele é super forte, né? Mas no nível que o ser humano consegue alcançar, né? Ele é muito forte, mas nesse nível. Porém, a vantagem é que ninguém consegue acreditar que ele tem a força e agilidade que ele tem pelo tamanho dele. Que a gente acha que aquilo é gordura, né? Ele já tem a vantagem do elemento surpresa. Ele já tem a vantagem do elemento surpresa. O inimigo tá lá e vai acabar subestimando ele e acabar sendo surpreendido. É, o inimigo estará redondamente enganado, né? Depende de quem desenhar. Se for um certo desenhista aí que ninguém pode falar mal, você estaria quadradamente enganado. Minecraftmente enganado. A grande força do Rei do Crime tá mais nos bastidores e no domínio das coisas e tal do que na batalha mesmo, né? Mas ele é forte pra caramba, já conseguiu dominar o Homem-Aranha, né? Tipo, é um pouco até meio absurdo, mas ele foi mais forte que o Homem-Aranha, né? Até o Pit Pot Passa conseguiu, porque ele não ia conseguir. Sim, não, eu falo assim, o Rei do Crime com a força física dele, né? E o Fogo Fato? É um deus. Fogo Fato vira Luizinha. Ele consegue, tipo, manipular a densidade, né, das moléculas. Então ele consegue ficar ele super pode forte. Ficar mais, tipo, virar duro, ficar intangível. Ficar tipo visão, não é? É isso, intangível, tipo visão. Ele tem aquele visão. Lance meio hipnótico dele também. Ele é tipo ele visão cheio de faísca. É uma tipo mistura isso. Do Visão com um Super Sentai acidentado? Exatamente. Pra quem não conhece, então... Super Sentai é Power Ranger, tá, molecada? Quando você diz então, molecada, assim... você fala diretamente comigo? Ops. qualquer um nascido considerando que... de 90, vamos colocar assim. Considerando que a luta se passa na Times Square, o que eu imagino dela é o Rei do Crime... indo pra cima do Fogo Fato na força física mesmo, né? Talvez jogando algumas coisas da Times Square, alguns objetos do Fogo Fato. Mas eu não consigo ver uma forma dele atingir o Fogo Fato ou conseguir derrotá-lo, sabe? Então, mas é que tá, que objetos que ele lançaria? Porque ele, sei lá, não consegue lançar um carro também. Não, ele não tem força pra isso. Na verdade, tem sim, ele já quebrou mesas de madeira maciça no morro. Mas até aí ia lançar um carro pra cima de um cara que tá voando. Ele disse carro. Então, ele falou carro. Se ele compra mesa de segunda mão, daí o problema já é dele. É aquelas mesas da escola tá pintadas de madeira, né? Não, ele pega de lixeiras, esse tipo de coisa. Aquelas madeira, mesa, ferro do Chapolin, que quando quebra você vê o isopor por dentro. É porque assim, ao invés de falar como o Rei do Crime ganharia, eu vou falar como que eu acho que o Fogo Fato ganharia, só pra ver se tem alguma forma do Rei do Crime resistir. Primeiro que o Fogo Fato voa e ele consegue manipular a densidade pra ou ficar intangível ou acertar o Rei do Crime com força pra caramba, né? E, além disso, ele consegue influenciar algumas pessoas ao redor ali, às vezes pra criar alguma distração, alguma coisa, pra pegar o Rei do Crime de surpresa, sabe? Tipo, sei lá, manda 3, 4 caras segurar o Rei do Crime, lógico que eles não vão conseguir, né? Mas é um empecilho, né? Então... ele pode fazer aquilo que o Frisão sempre faz. Ele fica intangível, enfia a mão dentro do Rei do Crime e fica sólido. Fim, pronto, próximo. Pois é, eu tô pensando, o Rei do Crime conseguiria resistir de alguma forma? Eu acho que não também. Não, o Rei do Crime é um... por mais que ele seja forte, ele é um cara normal. Talvez, dessas lutas todas aqui, o Rei do Crime talvez poderia ganhar do Pit Pat de Pasta. E do resto, tá. É, porque o ponto é esse, né? Assim, o Rei do Crime, ele é muito mais um personagem de... planejar e fazer as coisas dominar por fora, né? Não com força física, do que numa luta mesmo, né? Sim. Então, se ninguém tiver mais argumentos, acho que essa luta fechou aí com o Fogo Fato ganhando. O Fogo Fato levou relativamente fácil. Pois é. Você ficou chateado, você queria que o Rei do Crime ganhasse. não queria, não. Eu queria que rendesse mais, mas não tem o que render a discussão. Então, se você quisesse que rendesse mais, era só ter chamado alguém da Netflix pra participar. Eles faziam essa luta aí durar 13 episódios. É tipo isso. Round 2. Anti-Venom e Carnificina. Choose your side. Fight! Talvez não seja tão simples assim, ela vai se passar nas docas. O começo do Anti-Venom. Quando ele começou, eu já tinha parado com as drogas. O Anti-Venom, basicamente, eu li pouca coisa dele, mas pelo que eu lembro e pelo que eu dei uma pesquisada pra ver se tinha novidade, né? Basicamente, ele é como se fosse um simbionte reverso, vamos dizer assim, né? Ele não tem fraqueza contra fogo e som, essas coisas igual os simbiontes normais têm. Na verdade, ele é o... se você pegar o... como ele é uma criação de vocês sabem quem... ele é super original. Então ele é o Venom de 2099 com as cores invertidas. Se você pegar a imagem do Venom 2099 e inverter as cores, saiu o Anti-Venom. Mas aí o grande diferencial, vamos dizer assim, nos poderes do Anti-Venom, né? Além dele não ter essas duas fraquezas que eu comentei, é que ele consegue corrigir falhas genéticas, né? Então assim, ele... primeiro que ele consegue acabar, entre aspas, com simbiontes, né? Ele, com contato com simbiontes, ele, por exemplo, conseguiu retirar os vestígios do simbionte do Venom, do sangue do Peter, algumas coisas assim. Mas além disso, ele consegue alterar geneticamente, retirando alterações, né? Então, quando ele tá retirando os simbiontes, os resquícios lá do sangue do Peter, ele começa a tirar os poderes de Homem-Aranha do Peter também, porque é uma alteração causada pela aranha e tudo mais, né? Então o poder dele é mais ou menos aí, né? Ele faz isso. Ele faz o simbionte do sangue, então já era. Tchau, Carnificina. Mas ele precisa... nunca mais, diga-se de passagem, né? Ele precisa atingir o Carnificina bastante, né? Tipo, resistir àquelas porradas do Carnificina e tal, porque assim, ele precisa ativamente dominar o cara e retirar esse simbionte, né? Não é... então, isso que eu queria perguntar é se ele faz isso por vontade própria ou é tipo aquele molequinho, acho que é do X-Men 3, que ele era a cura dos mutantes, e a galera chega lá, encosta nele e perde poder. Não, ele faz ativamente, ele tem que se concentrar para fazer, entendeu? Ah, entendi. E encostado fisicamente, por isso que eu Encostado fisicamente é ótimo, né? Encostado virtualmente deve ser estranho. Dá o próprio antigo. É. Isso. Na época foi, se eu lembro bem, tudo que eu tô falando é baseado na história que eu li, né? Se eu me lembro bem, aquele senhor negativo lá, ele vai, tipo, curar, ele vai, tipo, curar o câncer do Brock, né? E aí, nesse processo de cura aí, essa cura dele reage com os resquícios do simbionte e cria esse antiveno, entendeu? Então, o problema pra mim seria ele como ele pode dominar o Carnificina pra tirar o simbionte. Porque o se ele chegar perto do Carnificina, ele pode criar qualquer arma com o simbionte e, sei lá, atravessar o peito do cara, ou criar um machado e arrancar a cabeça. Não, mas aí entra a vantagem do anti-Venom já ter sido Venom, cara. Ele entende simbionte, ele sabe como lutar com simbiontes. Inclusive o Carnificina. Né? E além de tudo, é o Brock, né? Que foi o Venom original. Então, concordo que existe uma dificuldade. Eu, né? Não seria sei. Fácil, mas ele tem condições pra isso, sim. A única vantagem, a única qualidade que eu vejo no anti-Venom é que ele é igual eu. Ele é anti-Venom. então descobrimos que o Magari, na verdade, é uma cria do Dan Slott. O fato dele não ser afetado pelas fraquezas que os simbiontes possuem e saber usar isso é uma grande vantagem pra ele conseguir dominar a Carnificina. E o fato de estar nas docas, eu acho que não influencia nada nenhum dos dois, né? Porque não. Só se água ele precisa fugir nadando. É, assim, eu acho que o páreo é difícil, sabe? Tipo, assim, é duro, porque a personalidade do Carnificina é um maníaco, né? E o anti-Venom, na parte que eu tinha lido, ele era um cara que queria ajudar, entre aspas, né? É, como, então como ele queria curar tudo. Grande mocinho. É, tipo isso. Só que assim, no querer ajudar, ele cura as pessoas até sem as pessoas que quererem, né? Ele sabe o que é melhor pra você, fique tranquilo. É, eu acho que eventualmente, essa luta ia durar pra caramba, mas eventualmente o anti-Venom ia conseguir enfraquecendo o Carnificina pouco a pouco até sobrar só o Kletus. Não sei se o Carnificina ganharia. Porque eu imagino... É um lugar fechado já, e o Carnificina tá vendo que... Então, mas as docas... Mas é naqueles galpões fechados lá? Ou não? Não, o dock é... Então, eu tô considerando ela como um todo, principalmente... Ah, tá, É, eu tô considerando onde tá os navios ali e tal. É, eu entendi que seria, tipo, naqueles barracões que ficam nas docas. Galpão, o nome daquele é galpão. A luta, eventualmente, a luta poderia ir pra um deles, sim. Mas... Galpão, barracão, tudo, tá tudo ali. Eu imagino assim, o Carnificina vai ver que é um cara que consegue bater de frente com ele... Daí ele vai começar a usar tudo que ele tem. Então vai começar a disparar aqueles espinhos, aquelas coisas assim, e começar a atacar com um machado. Eu acho que o anti-Venom, pelo menos, vai sair muito machucado. Não, com certeza. Não, vai ter trabalho pra... Não, tem que ver se ele vai resistir a tudo isso também, né? Real. Se a gente considerar algumas histórias, esse o anti-Venom, apesar que eu acho que o Carnificina também entraria nisso, eles conseguem alterar a forma deles, até meio que desconsiderando o ser humano que tá lá dentro, né? Tem uns que, tipo assim, o cara vira o seu Madruga depois de ser prensado pelo seu Barriga, sabe? De tão fino. Então, essa referência eu entendi. Então a questão das armas, assim, eu não sei se machucaria o anti-Venom da mesma forma que outros personagens, sabe? Acho que sim, mas... Eu acho que o que podia acontecer, eu não sei o quão inteligente o anti-Venom seria pra pensar nessa situação, mas seria aproveitar da fraqueza do Carnificina. Então eles estão lutando, aí, sei lá, ele encontra um barril com combustível de navio, taca fogo naquilo ali e põe o Carnificina pra arder ali dentro. Mas foi uma das primeiras coisas que eu falei, ele conhece as fraquezas de simbiontes. E ele não sofre delas, o que é uma vantagem pra ele. Ele consegue usar isso de maneira épica. É, ou leva o Carnificina pra um contas. Navio e puxa aquele apitinho lá pra fazer... Tu, tu. Prioridades, né? Eu acho que no final das contas, o Carnificina tem a vantagem dessas armas, da maluquice e tudo mais, e o anti-Venom tem a vantagem de ter um pouco mais de experiência e de poder curar, né? Vamos dizer assim, eliminar traços do simbionte e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso deixaria meio que no empate, mas... Talvez o fato do. Vocês dois comentaram, né? Do anti-Venom ter mais experiência e tudo mais, ele poderia criar uma estratégia, né? Acho que talvez isso penderia um pouco mais pra ele. Não sei. Eu acho que sim, assim. Ele pode ganhar, mas é por muito pouco. Porque na insanidade lá de atacar aquelas coisas, o Carnificina pode não ver que tá sendo atraído pra algum lugar que vai ser usado contra ele, né? Que nem eu disse, com esses barris de combustível ou qualquer outra coisa com som, assim. É, o fato do Antiveno não ter essas fraquezas, que é o que tá fazendo a balança pender um pouquinho pra ele, né? Ele sim, é mais experiente e não tem a mesma fraqueza. Mas a chance dele ser empalado tá ali também. É foda que assim, o Carnificina ganhou da outra vez, a gente ficou chateado e tal, mas fazer o quê? Aí, ok, o Antivenom, na minha opinião, tá ganhando, mas não é tanta vantagem assim o Antivenom ganhar, né? A gente também não gosta muito dele. É uma questão de prioridade, se você gosta menos. Eu voto pro Antivenom aí ganhar. São dois votos pro Antivenom. Baseado no que nós falamos. São três votos pro Antivenom, então, mas com muita dificuldade ele ganha. Sim, bem não, imagino que... Ele pode até ganhar primeiro e morrer 5 segundos depois. Eu acho que é ganhar e cair depois, exatamente. É. Então, Magari, quer comentar alguma coisa, Magari, sobre não. Qual dos dois você acha aqui? Já que não adianta mais, vocês já escolheram. Eu não conheço o Antivenom mesmo, então... Ou mim. O que importa é que a Carnificina perdeu, então tá de bom tamanho. É nessa hora que você okay, viu o então... preparo do participante do programa, né? Estudou a fundo os personagens. Então, Antivenom, eu tava dando uma olhada aqui enquanto vocês estavam falando, o Ed Brock tá fazendo coleção de simbiontes. Vixe, vários. Ele já foi o Venom, já foi esse Antivenom, ele já foi até o Toxina, que era um policial, pelo que eu me lembro, até onde eu tinha lido, mas agora é o Venom, é o Ed Brock também. É o Venom vermelho? Acho que ele virou depois. O Carnificina é o quê? O Venom vermelho. É o Venom vermelho musculoso, pronto. O Toxina. Tá bom, então é assim sim. Round 3. Duende demoníaco e Pit Pot de pasta. Choose your side. Fight. Everybody was kung fu fighting. Those kids... Eu não entendi o motivo da risada. Qual que é o... Tem nem graça, né? Duende demoníaco, Duende demoníaco já era. Coitado. Cara... Como que o Pit Pot de pasta poderia durar mais do que uns 30 segundos? Vamos pensar. Calma, como ele pode sair vivo dessa? Vamos pensar. Fala os poderes. Você pode aquelas histórias. Aquelas histórias de comédia, humor, assim, de. Ah, os poderes, né, Maurício, que você comentou. O Pit Pot de pasta, ele é um cara normal que tem uma arma de cola. Muito boa a cola, por sinal, né? Ele é inteligente e tem arma de cola. Um cara não pode usar o nome Pit Pot de pasta e ser chamado de inteligente, desculpa. Ele mudou depois pra ardiloso, né? Mas, se, inclusive, uma das fraquezas dele é chamar ele de Pit Pot de pasta. Ele fica um pouco chateado. Não sei porquê. Um pouco nervoso. O duende demoníaco é tipo... É como se fosse um demônio que consegue criar misticamente todas as armas do duende verde e do duende macabro. Completamente. Acho que inclusive o planador, né? Acho que inclusive o planador, né? É o planador de fogo dele. Aí. É demônio. Então, e tem a mesma língua do Venom. Aí, ó, ainda pode dar uma lambidinha na pessoa depois. Eu não sei então, porque assim, ele cria isso, mas... Então, o Pit Pot de pasta, ele joga a cola, o duende demoníaco arremessa a bomba e ele cai do aeroporto aviões, o Pit. Pô, mas ele vai estar tão na borda assim. É, não, mas aí ele se gruda com cola, né? Ele gruda com cola, né? É isso. Olha, eu não consigo ver. Ele gruda com cola, o demoníaco joga uma das bombas, puf, explode, enfim. Próximo. Tem alguma fraqueza o duende demoníaco? Vocês lembram de alguma? Não. Ele é demônio, ele é forte. Apesar do duende macabro ter matado ele facilmente, queria mais usar o personagem, tô dando isso. Vamos acabar com ele. É o tipo de roteirismo que a gente tem que deixar de fora, né? Porque... Pois é. Não, ele deve ter alguma fraqueza assim, ele era tão overpowered desse jeito. Era. É, ele era tipo um duende, só que foi temporário, né, assim. Ele, na verdade, ele é o duende, quando o McIndale lá fez o pacto com o capeta lá, ele virou um duende macabro meio demoníaco. Aí, isso. Depois ele separou e essa parte demoníaca dele virou o duende demoníaco, que é basicamente um duende meio fanático religioso, de, oh, meu Deus, você é o demônio, vamos lá derrotar o demônio. Ele queria acabar com os pecadores, era muito engraçado. Queria acabar com os pecadores e se unir ao Carnificina lá no Carnificina Total, mas tudo bem. Mas só porque ele estava convencido de que o Homem-Aranha e o Venom eram pecadores maiores. Não está errado. Venom tem o Homem-Aranha de um lado para desequilibrar a balança. Pit Pot de pasta, esse nome é um pecado, né? E aí? Cara, eu abri o Google aqui, mandei pesquisar Demo Goblin Weakness. Todos os lugares, quando aparece o Weakness, tem um tracinho, sabe? Tipo assim, não tem. Caramba, tá explicado porque eu nunca gostei desse personagem, então. Overpower chato do caramba. Prevejo um novo campeão. Aqui no, mas ok. Aqui no Marvel Wikia, a parte de habilidades, o Duende Demoníaco é muito versado nas artes arcanas, na prática da magia, mesmo não tendo tido um treinamento formal, né? Suas habilidades mágicas, aliadas às físicas, fazem ele um formidável combatente. Ele sempre foi derrotado na força? Por exemplo, a gente tá só pensando, tentando achar alguma coisa de demoníaco para as batalhas futuras, né? Porque essa já acabou. Enquanto a gente tá falando, terminou a batalha. Enquanto a gente tá conversando, o Pitipati Passo tá sendo fritado. Ou caindo do porta-aviões. A gente tava comentando isso só para as próximas batalhas. Pois é, porque eu não vejo forma nenhuma do... O máximo que o Peach pode fazer aí é jogar uma cola na mão do duende demoníaco a hora que for atacar, e aí ele queima a cola e ataca, sabe, de novo. Hã? Não tem o que acontecer. Pobre Peach. Inclusive, a gente tá falando isso tudo, mas eu já anotei aqui, campeão, duende demoníaco. Já. Vencedor, né? Quando a luta foi certeza, então, falei... você já escreveu o campeão. Quando eu falei que eu tô procurando as fraquezas, eu já tinha escrito vencedor ali no canto. Okay. Então vamos para a última, né? Round 4. Morbius e o Homem Hídrico. Choose your side. Fight. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Homem Hídrico. Então vamos. Homem Hídrico, até porque o Morbius já se afogou uma vez. Exatamente. Da hora. A fraqueza do Morbius é água. O Morbius levou o amigo cabeçudo dele pra ajudar a salvar ele? O amigo cabeçudo dele. Mas vamos lá. Morbius, cientista inteligente que... passou por um experimento e ganhou poderes de vampiro sem morrer. Então, é o vampiro vivo. É, inteligente é muito discutível quando você vê toda a carreira dele. Mas eu falo assim, ele é um cientista, né? Então, teoricamente, tá um pouquinho acima da média do ser humano normal. É, ele se diz cientista, né? Eu ainda tenho dúvidas quanto a isso também. Mas o Morbius, ele é forte e tal, ele consegue planar, né? Ele bebe sangue. Inclusive, se ele não beber sangue por um tempo, ele fica fraco pra caramba. Mas vamos considerar aí que ele tá abastecido. O Homem Hídrico é tipo o que eu falei do Electro lá no primeiro programa, lá, que ele é água. Se fosse uma luta mesmo, ele vencia um monte de gente. A não ser que alguém congele ele, faça alguma coisa, mas... evapore ele, alguma coisa assim. Mas agora o poder dele é meio apelão. Magari, é um fato que o maior problema do Homem Hídrico é a falta de inteligência dele. Ah, sim, é que ele é burro. Ele não age de acordo com o nível de poder que ele tem, ele é burro demais. É, ele, o Electro, o Magari, mesmo sendo burro. É tipo o Electro. O Electro, por mais que seja burro, ele é um cara de eletricidade, pô. Se ele acertar alguém uma vez, virava frita. Fritar é igual tá o Pitipati de Pasto agora ali, na altareira. Mas é, o problema desses caras é justamente a inteligência, né? Tipo, o Homem Hídrico era um cara qualquer que tava lá no, na tripulação do barco, caiu na água e ganhou poder, né? Sim. Não, o cara qualquer não é o cara qualquer, um cara abaixo da média qualquer. É, pois é, então assim. Inclusive, eu gostaria que ele fosse um personagem mais aproveitado, tipo assim, um personagem melhor. Porque eu acho legal esse poder de água, de gelo e tal, e Homem-Aranha que tivesse um poder desse tipo, e quando aparece é isso aí. Mas então, assim, o Morbius, ele consegue transformar outros em vampiros também e tal, mas eu acho que isso não caberia aqui na luta. Até porque ele não ia conseguir pegar o Homem Hídrico. É, o ponto é esse, né? Por mais que ele seja forte, por mais que ele seja forte e voe e tudo mais, o Homem Hídrico vira água, né? Quando ele for atingido, então... É, basicamente aí a gente vai ter essa luta vai ser a força contra a inteligência, né? Luta é aonde? Mesmo? Eu esqueci o cenário. Ponte do Brooklyn. Ponte do Brooklyn. A ponte fica onde? Em cima da água. No Brooklyn. É, exatamente. Mas embaixo da ponte tem o quê? Mendigo. Mendigo. Não sei se embaixo da ponte do Brooklyn tem mendigo, a não ser que seja lá embaixo morto, afogado. Ah, mas... ela não pode começar na água e terminar na água, tem algum outro ponto, cara, não é possível. O mendigo não pode ter feito uma jangadinha lá pro barracão dele. Também. Cara, se naquelas pilastras de sustentação o cara tinha um laboratório secreto, não lembro qual quadrinho, por que não pode ter um mendigo morando ali? Faz sentido. Mas, O homem ele controla a água, tipo, o Homem-Areia controla a areia. Tipo, então, se tiver água, ele pode virar um água gigante, lá, um monstro de água gigante. Hidrocinese? Eu acho que pode. Então, eu não lembro de já ter visto, mas eu acredito que sim. Não, ele pode. No, a gente gravou um trip view do Homem-Aranha e Deadpool, e o Homem-Aranha parece lutando contra o Homem Hídrico, e tem uma hora que ele fica gigante, cheio de águas do esgoto. Ah, então acabou. É, eu imagino ele... Cara, por que que o Morbius... Eu imagino ele prendendo um Morbius num redemoinho de água, alguma coisa, e fica lá até afogar. É o que não demora muito, porque o Morbius é muito bom em fazer, né, se afogar. Até porque o Morbius não foi picado por uma aranha aí. Porque se fosse, ele podia... Aí era mais vantagem que ser um peixe radioativo, né? É, na primeira aparição do Duende lá, que ele fica embaixo d'água. Ainda bem que eu fui picado por aranha, porque a aranha pode respirar mais tempo embaixo d'água, aguentar o fôlego, não sei o quê. É, a gente comentou que era mais fácil ele ter feito um casulo de teia pra manter ar, né? Pois é. Naquele jogo Avengers Alliance lá, né, de celular, o Homem Hídrico, ele faz esses poderzinhos de água, sabe? De estica o braço e sai água. Sim, ele faz cria um redemoinho, cocô. Pô, eu queria que ele tivesse fritando Homem-Areia e ele se um dia eu ia pra próxima batalha Homem de Lama. Uhul. Ia ser bom, hein? Inclusive, se eu lembrar, eu vou colocar no post, mas vou mandar uma imagem pra vocês. Um cosplay de Homem Hídrico. Nossa. Que eu tava pesquisando aqui algumas coisas e... Ah, leva alguém a fazer um cosplay do Homem Hídrico, gente. Mandei aqui no Hangout mesmo, aí, no bate-papo. Cara, é bom. Uma fantasia muito prática de ser usado. Meu Deus. E dá-lhe papel crepom. Então, eu acho que eu não acho que o Morbius perderia fácil, não. Mas, porque assim, o Homem Hídrico, ele não tem muita inteligência, igual a gente falou, né? Mas... É, mas o poder do Morbius é o quê? O que ele poderia fazer contra o Homem Hídrico? É porque assim, o Homem Hídrico... Ele vai fazer alguma coisa pra congelar água, por exemplo. Como aranha. Mas isso, eles estão em cima de uma ponte, pô. Eles estão numa ponte, não tem tipo nada perto ali pra ajudar o Morbius. Ah, não, o Morbius é um sem preparo. É sem preparo. Talvez ele possa pegar alguma loira que esteja caindo lá de cima e jogar em cima do Homem Hídrico, mas... É, o que eu ia comentar... Naquela pilaça que tá ali do lado tem uma loira caindo. Eu ia comentar é que, por exemplo, o Homem Hídrico, ele precisa, igual o Homem-Areia, né? Ele ativamente tem que manipular o corpo dele. Então o Morbius poderia tentar pegar o Homem Hídrico de surpresa em algum momento e realmente acertá-lo, né? Só que assim, ele tá perto da água, né? Então eu acho que a chance dele, sei lá, ele é acertado e cai na água, sabe? Tipo, recupera a força e vai pra cima do Morbius de novo é grande. Porque se um dos dois cai, se os dois caem na água, quem é que vai se dar melhor? Visto isso. Se os dois caem na água? O Morbius com água. Mas se os dois caem na água 80 por hora? Ó, eu acho que o Homem Hídrico leva. É, não, a balança acaba perdendo pro Homem Hídrico, sou obrigado a dizer isso. Eu também acho. Até porque a água é foda, né? Tanto não, que eu tô com minha garrafa. Mas, com a tua idade, você já devia saber disso. Tô com água. Carboidrato. Tô com minha garrafa. Água. Tô por água. Até isso que você tá imaginando, mano. Tá bom. Água é o líquido dos deuses. Água é o líquido dos deuses. Cara, bem, então... O Hídrico tem no... No Antiveno não tinha, mas aqui tem. Só pra constar, Baco não, não. É um deus e discorda de você, tá? Baco, balaco, balaco, Tânis. Balaco, balaco. O que você viu aí do Homem Hídrico? Não, é as fraquezas na Marvel Wiki. O Homem Hídrico pode ser facilmente derrotado se for transformado em gelo, manter em alta temperatura. Ou for pro Rio de Janeiro. Nossa, tem essa viadagem de moda molécula abelha rainha igual o Homem Hídrico, Homem Areia também. Que bicho. Eu acho que eles inventaram isso, né, pra conseguir... tipo novos Vingadores. A molécula primordial. É só uma molécula. Muito bem, então vamos para as semifinais, né? Tivemos aí as quatro primeiras lutas. Então, o vencedor da primeira contra o vencedor da segunda, o vencedor da terceira contra o vencedor da quarta, né? Round 5. Fogo Fato e Antiveno. Choose your side. Fight! Fight. Eu não me lembro se o Fogo Fato é um personagem inteligente. É. É. Então ele pode bolar aquela estratégia também contra o Venom, ou o anti-Venom. Que o Magaren diz lá de ficar intangível, põe a mão no peito do cara e fica tangível. É, o problema é que se ele entrar em contato com o anti-Venom, ele pode começar a perder os poderes também, né? E o anti-Venom tem essa vantagem desse corpo todo maleável aí, então a mão no peito não necessariamente vai estar no peito, sabe? Pô, mas o Fogo Fato é um cara rápido, ele vai ter esse tempo de reação? Pior que eu não sei. Quais são as fraquezas do anti-Venom mesmo? Venom. Ele é só um personagem bosta, ter sido criado pelo Dan Slott. É que ele não tem página no Marvel Wiki. Então, ele... Tem sim. Não tem. Eu tô com ela aberta. É que esse é outro anti-Venom. Ah, tá. Nunca eu tava olhando, era a parte que ele tinha junto no Brock lá, que é. É, o anti-Venom, ele... Se o Fogo Fato conseguir machucar ele o bastante... Eu acho que ele, pra se regenerar essas coisas, ele é um pouco pior do que o Venom e o Carnificina. Mas agora fiquei perdido. Tem um novo anti-Venom, é isso? Tem. Então, mas os poderes são bem parecidos. É, parecido. Que... né? É, eu sei que a gente já passou daquela luta lá do Carnificina, mas eu estava vendo aqui as fraquezas dele, do anti-Venom, e fala que o uso excessivo de habilidades de cura do simbionte pode enfraquecê-lo até o ponto que ele pode ser potencialmente dominado e destruído por outro simbionte. Tinha chances maiores do Carnificina ganhar. Não, apenas dizendo. É, não sei, mas eu acho que ainda a discussão ainda é válida lá, sabe? Eu tô vendo aqui na lista de poderes dele, ele tem um poder, a habilidade, né? Ele fala Spider Powers Negation. Negation. É tipo, não, eu não tenho poder de aranha. Não, não tenho. Tá na negação. Você tem. Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Aquilo é muito bosta. Isso aí é que o Homem-Aranha vai atacar ele e ele anula, né, o poder. Eu acho que tem chance do Fogo Fato ganhar, sim. Eu também acho, mas acho que é porque eu gosto mais do Fogo Fato do que do anti-Venom, então. Não, mas assim, eu acho que realmente... Isso aí é um fato verídico? É um fato verídico. É um fato... É, eu acho que realmente é uma luta equilibrada, não é? Independente dos personagens aí, da gente gostar ou não dos personagens. Porque o anti-Venom, ele não tempo... é o vilão, né? Quanto tempo foi de uma luta pra outra? A gente tem que considerar que é zerado aí, né? Vamos estar descansado, porque senão... Ah, tá. É, então, porque eu ia falar, do jeito que os dois terminaram a luta passada lá... Pois é, terminaram as últimas. Não, o anti-Venom acabou só o pau. O Fogo Fato acabou de boa. É, não bagunçou nem o cabelo L'Oreal. Nos esgotos, o Fogo Fato, ele é fácil de ser localizado, né? Ele só fica faiscando. Isso é fato. Até porque esgoto tem gases... Se fosse no cemitério também, que é exatamente onde aparecem os fogos fatos. Ou boi tratado. É que não é um boi. É o boi tratado. Como o Maurício falou que a gente repete piada, tá aí mais um. Tá mais uma na cara de vocês. Ó, é... Magari repetindo piada na cara da sociedade. Eu acho que a luta também é um pouco. Ela é um pouco acirrada aí, mas que o. Acho que o Fogo Fato é um pouco mais inteligente. Então acho que ele conseguiria bolar alguma estratégia pra machucar o anti-Venom, sabe? E ficar intangível quando o anti-Venom fosse tocar ele e tal. Porque assim, ok, se o anti-Venom encostar, ele consegue ir alterando e tirando os poderes. Mas ele precisa encostar, né? Ele precisa encostar e se concentrar. Eu acho que o Fogo Fato... Mas ele tira o poder de todo mundo? Mas é que tá, será que o Fogo Fato não conseguiria usar aquela hipnose dele no anti-Venom? Eu acho que o anti-Venom é muito forte, não. São duas criaturas, então... Tipo assim, é o hospedeiro mais o simbionte. Como uma. Lembre-se disso. O resultado mas, tipo assim, as mentes são um terceiro indivíduo. Sim, sim. Mas eu falo porque o... É, verdade. Mas não sei, eu acho que ele não conseguiria dominar, não. Para de torcer pro anti-Venom. Justamente por... Não, mas eu acho que o Fogo Fato ganha. Mas eu acho que ele não conseguiria dominar o anti-Venom. Eu acho que ele ganha porque ele não seria... O anti-Venom não conseguiria tirar os poderes do Fogo Fato, sabe? E assim, pelas histórias do Fogo Fato, ele nunca foi, assim, um vilão mesmo, né? Não. É, quer dizer, nunca é uma palavra forte porque eu não li tanta coisa, mas... Ele tinha aquele negócio de ser vítima, aquele negócio de... É, ele queria vingança. De não querer fazer mal. Isso, é. Então, assim, ele não seria um alvo usual do anti-Venom, né? Sei lá, eu acho que ia ser um lutando porque tem que lutar e o outro lutando pela vida dele, sabe, que é o Fogo Fato. Então, apesar que tem um problema aí, né, Boni? Surpreende. O Fogo Fato sempre quis ser curado. Tantantan. O anti-Venom é a cura. O anti-Venom ganha por W.O., é isso? O anti-Venom imita o Stallone lá e fala, você é a doença e eu sou a cura. Tipo isso. Agora eu fiquei preocupado, porque... Tem uma grande possibilidade do Fogo Fato perceber o que tá acontecendo e no meio da luta falar, ok, pode curar. Ok, pode vir, estou pronto. E aí que a gente acabou de acabar com o personagem e o antivenom veio por W.O. Plot twist. Mas será que o Fogo Fato perceberia que ele tá sendo curado, ou ele encararia o que o antivenom tá fazendo só como um ataque, sabe? De tipo, reduzir a força dele e tal. Isso aí que influencia, né? Se ele souber que é uma cura, ok, mas... Bom, vamos lá. Quanto tempo eles conversaram antes de começar a trocar seu papo? É, regra 178, não tem conversa. Ah, então esquece, sem chance. 178.2, né? Vencê-lo. Por falar, inclusive, quem leu o Tweep Verso capítulo 3 lá que eu escrevi sabe como é que funciona a regra 178, né? Ela tira totalmente o raciocínio lógico da pessoa. Fantástico aquilo. Olha, eu acho que se for na luta mesmo do início ao fim, o Fogo Fato ganha. Se ele soubesse que ele pode ser curado e tudo mais, o Antivenom ganharia. Mas eu acho que o Fogo Fato não ia confiar no Antivenom pra ser curado. Você então, confiaria em mantenho alguém aí o Fogo cara. Fato como... Oi? Você confiaria em alguém, confiaria com, alguém aquela com aquela cara? Pois é, né? Então, assim, eu acho que o... mesmo que o Antivenom falasse que era a cura, o Fogo Fato não acreditaria, sabe? É, a cura pra minha vida, né? Vem cá, eu vou te matar, desgraçado. Será que no momento que o Antivenom, mesmo que ele não confie, né? O Antivenom pega e fala assim, não, mas eu posso curar você. Ele não podia ficar meio abalado e daí o Antivenom aproveitava esse momento e finalizava ou feria gravemente. É, o problema que eu vejo é que assim, eu acho que ele encararia mais como uma mentira do Antivenom. E quando ele começasse a se sentir fraco, né, que é o que vai acontecer quando ele for curado. Ele se tornaria, sei lá, intangível, alguma coisa, escaparia, sabe? Do que deixaria ser curado, eu acho. Esse daí é um tipo de luta que depende totalmente do roteiro da história, né? Porque a luta em si, é isso que a gente tá falando dele ser curado e tudo mais, aí já entra numa história em si, né? Não no, na porrada em si. É, não, na porrada pra mim o Fogo Fato leva. É, porque senão a gente abre uma margem muito grande aí, né? Porque tem que gravar uns três programas com um final alternativo. Quem que você acha, Magalhães? Então, como eu não conheço o Antivenom pra opinar se ele luta, como ele luta, o poder, não sei o que das coisas. Ele é um Venom sem eu acho que o fato... Então, mas eu acho que o fato do Fogo Fato voar, ser intangível, brilhar purpurina e ter um cabelo L'Oreal, talvez. Se bem que os dois são loiros aí, o Aranha ia querer ver os dois dormir. Mas. Caramba. Lá. No esgoto, hein? No esgoto. É, tem o esgoto, que é, tem os gases de. Os gases do esgoto. Não sei se pode deixar o Fogo Fato mais forte. Se ele tem alguma relação com o Fogo Fato real, ou se é só porque ele brilha igual. Eu acho que é só o nome, né? Eu acho que é só a referência de semelhança mesmo. Acho que não tem a ver com o Fogo Fato em si. Eu acho que a balança pesa pro Fogo Fato. Mesmo ele sendo intangível e sendo mais leve. Ele aumenta a densidade também, ele pode pesar a balança. Então. O que rende socos fantásticos. Ainda mais quando eu sou o Buscema, né? Eu com vontade. Ainda mais quando eu sou o Buscema desenhando. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Esse daí tem que ser na base da votação mesmo. Eu acho que é o Fogo Fato. E vocês? Eu sou inclinado a concordar. É, considerando só a porradaria, Fogo Fato. É. Afinal, a luta de um deus contra um mortal, né? Então... Será que tem gente puta falando assim? É o Fogo Fato! Se bosta! Respeito, gente. Por favor, respeito o Fogo Fato. Então... Vitória do Fogo Fato, ele está na final, certo? Round 6. Duende Demoníaco e Homem Hídrico. Choose your side. Fight! A outra semifinal se passa na Ilha Hiker. Caramba, o Homem Hídrico só vai onde lugar tem que ter água. Que sorte, né? Mas tem um detalhe que a Ilha Hiker, ela é diferente da ponte, que é pouca terra e muita água, né? A Ilha Hiker, ela é grande até. Dá pra eles entrarem lá pro meio da prisão. Na verdade, a teoria, a luta, seria tipo na prisão, né? É, seria melhor considerar assim. Os dois estão presos por tomar banho de sol. No meio, bem no centro do cenário. Até porque não faz sentido prender o cara e deixar ao ar livre, sendo que ele cria um planador de fogo e pode sair voando, né? E o outro pode manipular a água da praia. Fale isso pro cara que prendeu o Homem-Aranha numa barra de. Uma cela com barras. Então, fale isso pros caras que deixam o Abutre ter acesso à oficina pra fazer asa. Pois é, né? Nós já vimos que o sistema prisional dos quadrinhos não é lá muito inteligente. Prisional. Mas não, você tá se sentindo muito deprimido, Escorpião? Toma, fica aí com o seu traje pra ver se você fica mais feliz. Então, o... Olha, o Escorpião já lutou, né? Ou melhor, já perdeu. Acho que já. Já na, eu acho que foi no segundo. Ah, foi na primeira. Na primeira, acho que teve. Na primeira? Então, o ele conseguiria dar um pouco de trabalho aí. Pouco quem? Não, né? Dar nem trabalho pro Duende Demoníaco por causa da água, né? O Duende Demoníaco tem o fogo como base de várias armas dele, né? Então, mas o. É exatamente o que eu li agora há pouco lá do Homem Hídrico, da fraqueza. Então, isso que eu ia comentar. Só ele evapora o Homem Hídrico, filho. A razão do que eu ia falar era mais ou menos isso aí, é que assim, o Duende Demoníaco não é um fogo comum, né, é um negócio meio místico e tal, então eu acho que ele é um, e a quantidade é maior do que o Homem Hídrico conseguiria apagar. É um fogo que arde sem dor. É fogo que arde sem se ver. É. Então assim, não que fosse simples, né, o Homem Hídrico eu acho que poderia dar um pouco de trabalho, mas ia cair, dar uma evaporada nele mesmo. Sim, aí depois ele ia virar um Homem-Chuva. O Rayman, tem até um filme chamado Rayman. Virou chuva, né, uma vez. Já? Ah, uma vez. Basicamente, o final do Homem-Areia sempre vira chuva. Não, Hidro. Se bem que o Homem-Areia tem poder de teletransporte, né? Ele pode se teleportar por onde tem água, até para dentro de um balde. Hídrico. O que eu falei? Você tá chamando ele de areia o tempo todo. Ah, putz. Hídrico tem poder de teletransporte. Ele pode se transportar até para dentro de um balde. Pois é, né? Tem água lá. Foi Spider Super Stories, isso aí, né? Não, foi na história que ele virou um de lama lá. Eu queria, eu tentando ajudar. Ele tá, aí ele tá indo em vários locais. Super Story? Ele sai da banheira da pessoa, da torneira de outra e do balde de água do faxineiro. Opa, como assim? Ah, tem água, não tem? Mas. Não, eu acho que ele não suportaria as chamas aí no final das contas, não, e coitado, viraria chuva. É, porque, até porque como o fogo do Duende Demoníaco não é fogo normal, fogo demoníaco, eu acho que não sei se jogar água nele ia apagar, tipo, de algum efeito. Então, seria, eu acho que talvez coisa. até teria efeito, mas eu acho que seria por pouco tempo, sabe? Não é fogo, é fogo demoníaco. Se você jogar um balde de água no inferno lá, não apaga as coisas. Nunca joguei. Não sei. Então, mas... eu acho que... Ah, diga. Não, eu não sei, eu tô querendo pensar em algum jeito dele ganhar, porque eu não gosto do Duende Demoníaco. Tô pensando numa situação, tipo, o Duende tava voando no planador de fogo dele, o ambiente que vai lá, lança uma água, aí apaga o planador e o Duende cai, quebra o pescoço no chão. Caramba. Seria tipo Lobo versus Wolverine, né, no Marvel versus... É. Ele começa a se bater, cai atrás do balcão, o Homem Hídrico levanta vitorioso, pega um charuto. E começa a evaporar pela boca, né? Quando tá quente demais. Mas, eu acho que o Demoníaco leva aí. Eu que faço. Não que eu... É, eu compartilho do que o Maurício tá falando, né? Eu queria que ele perdesse, mas... Eu não vejo como o Homem Hídrico ganha. Eu vou votar no Homem Hídrico, que eu acho que todos vocês vão votar no Duende. Contagem, aqui, viu? Mas é porque não tem... O que podia fazer? O máximo que poderia acontecer era o Homem Hídrico ir pra água em algum momento, mas pra fugir, sabe? Pra ganhar, não dá. No meu universo aqui, ele ganha. Se bobear, o Duende Demoníaco entra na água pegando fogo ainda, sabe? Sem apagar essas chamas. Sim, mágicas. Não é fogo. Não é fogo, fogo. Então tá, né? O vencedor aí da segunda semifinal, Duende Demoníaco. E aí nós vamos para. Antes da final, vamos para a disputa de terceiro lugar, né? Round 7. Anti-Venom e Homem Hídrico. Choose your side. Fight! Uma luta ali nas catacumbas, vamos imaginar ali as catacumbas de Nova York, uma área grande, meio clube da luta, sabe? Aquelas arenas clandestinas. Precisa mesmo falar quem ganha? Anti-Venom e Homem Hídrico. Catacumbas já não poder... tem água. É, finalmente, né? Então, a gente já falou bastante dos poderes dos dois aí, eu acho que não precisa detalhar muito essa parte, né? É, se o Anti-Venom é tipo um Venom que... reverso, ao invés de ter fraqueza de fogo, ele tem fraqueza de água, Homem Hídrico leva. Aham, uhum. É assim que funciona. No, nos jogos mais recentes de Pokémon lá, tem um negócio que chama... É tipo Inverse Battle, um negócio assim. Que, literalmente, as forças e fraquezas de cada... Vantagens e fraquezas lá de cada Pokémon é... espelhada, né? Então, sei lá, é exatamente o que você tá falando. Se ele tinha fraqueza a fogo, agora ele tem a água. Então, seria tipo isso. É, o correto seria isso. Não. Então, Antiveno e Homem Hídrico. Mas aqui, você falou brincando pro Homem Hídrico levar, eu não acho que o Homem Hídrico leva, apanha tanto assim. Cara, a única chance que ele tem de atacar o Antiveno é encostando no Antiveno. Então, mas se ele jogar uma água no Antiveno... Ele encostando no Antiveno, será... o Antiveno começa a curar ele. Mas será que se ele... É o problema que ele não tem fonte de água externa, né, pra usar, então... Qualquer coisa que ele jogasse no Antiveno era parte dele, né? Na água externa, eu acho que funciona aquela coisa. Ele incorpora nele pra ficar maior e tal. Ele não controla a água à distância. Mas será que o Antiveno conseguiria curar tocando em algo líquido, sabe? Ao invés de sólido? Sim, porque é uma falha, teoricamente, é uma falha genética, né? Do homem. É, o problema também... O problema também, se parar pra pensar, é que por mais que o Homem Hídrico faça alguma coisa, eu não sei se ele mata o Antiveno afogado, sabe? O Antiveno... O Antiveno tem poderes de aranha. Ele consegue segurar o fôlego por mais tempo. Ele envolve... Ele tem negação a poder de Homem-Aranha. Então, na verdade, ele não consegue prender a respiração. Na verdade, ele consegue perder o fôlego em mais tempo. O problema que eu vejo aqui é que o Homem Hídrico teria que envolver ele com água pra fazer, sei lá, pra desmaiar ele, por exemplo. E... Sim, pra fazer alguma coisa. É a única saída. Só que ele começa a ser curado. Só sei que no final da batalha o Antiveno vai ter assim. Recuperando o fôlego que ele perdeu rapidamente. Então, alguém acha que o Homem Hídrico ganha de alguma forma? Eu tô pesquisando aqui pra ver se eu acho alguma... Lembro de alguma coisa do Homem Hídrico já fez que podia vencer, mas... Até porque eu não... Como eu falei, eu não conheço o Antiveno, então... Mas o histórico do Homem Hídrico já depois encontra ele, cara. Ele é mestre... Pois é, exatamente. E era o que eu ia falar no começo, que eu acabei esquecendo, é que a gente falou que o Brock... Tudo bem, não é um estudante de Harvard, mas é inteligente. Que a gente não pode falar do Homem Hídrico. Pois é. E eles estão no espaço fechado, né? Igual a gente comentou aí. Então, o Antiveno, ele consegue moldar seu corpo pra ficar grande e fazer várias coisas, né? Então, pra ele envolver o Homem Hídrico e pegar ele de surpresa ou qualquer coisa, é fácil, né? Inclusive, fingir de morto, igual o Carnificina fez uma vez, e pegar o Homem Hídrico e no susto, a hora que o Homem Hídrico baixar a guarda, né? eu acho que o Antiveno ganha. Eu também. Alguma objeção? Não estou achando nenhuma... Coisa que mostra o contrário. Então o terceiro lugar vai pro Antiveno, que ganha uma cruz vermelha de bronze, né? Agora que eu entendi a cruz vermelha. Eu entendi. Ele quer curar todo mundo, tem que ganhar uma. Ah, meu Deus. Final round. Fogo, fato e duende demoníaco. Choose your side. Fight! E vamos para a grande final, que se passa no Madison Square Garden. As arquibancadas cheias, né? O pessoal gritando, Deus, Deus, fogo, fato, Deus. Nossa. E os outros lá. É Deus. Deus e demônio. É Deus e demônio aqui. É Deus contra o demônio. Deus e um demônio, meu Deus do céu. Temos que tomar cuidado com os que escutam outro. O Maurício falou, meu Deus do céu, a gente já vê que ele tá tendencioso pro fogo fato. Então é isso, de um lado da arquibancada tá o povo gritando, Deus, fogo fato, tá, e o outro, demônio. Tá. Quê? Ah, o Mônio? Inclusive o Mônio está aqui. O Mônio tá lá no meio, com a faixinha na testa e tá. Tal. Não, isso é, o Mônio não estaria lá porque ele não quer sair da caverna. Obrigado. Muito bem, então. Difícil, hein? Essa luta tá difícil. É porque um é intangível, o outro tem poderes demoníacos. A hipnose acho que não adiantaria. Vamos fazer uma análise diferente? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cenário em que o Fogo Fato ganha e outro onde o Duende Demoníaco ganha. E aí a gente analisa os dois pra ver qual que... que é menos provável, sabe? Tipo assim, como que o Fogo Fato poderia derrotar o Duende Demoníaco? O Demoníaco, ele é... Apesar de ser um demônio, ele chega a ser mortal ou não? É, ele morreu, né? eu não li a história da morte dele, eu não sei como foi. Se envolveu misticismo ou sei lá. É uma bosta, porque o Macendale pega lá a fórmula do Kraven, ele fica mais forte, ele vai lá e quebra o pescoço do macaco, do demoníaco. Fim, próximo. Além a prova. Então, assim, o fogo... Era isso que eu queria saber, se ele era vulnerável a esses danos físicos, por exemplo. Quebrou o pescoço... Ou alguém vai lá e enfia uma faca nele, ele vai sair machucado, então pode até morrer. Então beleza, era isso que eu queria saber. Teoricamente é isso aí. Sim, porque o, tipo assim, o macabro só tava mais forte por causa do Kraven lá, a poção do Kraven. Aí partiu pra cima igual uma vaca louca. É, nossa, eu lembrei de um... caramba. Aquele, na época que teve a doença da vaca louca lá, não sei o que, lá nos anos 2000, bem no início... Nossa. Tinha um aplicativozinho que o povo mandava por e-mail que você apertava. Veja uma vaca normal. Aí você apertava e falava. Ah, tá, ela ficava. Veja a vaca louca. Adorava isso. É tipo Mone. Mas. Ó, o Fogo Fato, eu acho que ele, num cenário que ele ganha, ele voa também, né? Então a gente vê aí que os dois poderiam ter uma luta tanto no chão quanto no ar. É, então isso não pende pra nenhum lado aí. Mas numa luta, num cenário que ele ganha, seria ele ficar intangível quando tivesse algum ataque e dominasse fisicamente o Duende Demoníaco em algum momento, né? E descesse a porrada nele. Fosse pra porrada física mesmo. Num cenário em que o demoníaco ganha, seria através do uso das armas mesmo, né? Tipo, ou ele teria que pegar o Fogo Fato à distância de alguma forma, ou teria que vencer na força física numa luta, né? No final das contas, eu acho que se resume mesmo a porrada física entre os dois, porque um tem armas e o outro consegue ficar intangível, sabe? Então, indo na porrada física, eu volto mais no Fato. Eu tava vendo aqui a luta... Eu peguei a revista pra ver a luta do Andy Macabro com o demoníaco. Não foi que quebrou o pescoço, não. Isso é só na capa. O Macabro prende o demoníaco numa pilastra, tipo assim. Aí tá desabando tudo. O Andy Demoníaco fala pro Aranha tirar as pessoas que estavam lá. Aí a pilastra cai em cima dele. Bem fácil. Que morte bosta. Pois é. Igual personagem. É que o Fogo Fato consegue lançar alguma coisa também? É, ou ele só pisa? Bomba abóbora da vida de fogo, não é? Não, aquelas bombas que brilham, tipo a Jubileu lá. Então, mas é só luz? É isso aí. Porque assim, o Fogo Fato ele é mais inteligente que o demoníaco. Sim. É, velocidade, ou é a mesma coisa, ou o Fogo Fato ganha, né? Mas o resto é muito parecido, né? Até porque se o demoníaco morreu com essa bosta aqui que eu não lembrava, que era só uma pilastra, o negócio do Fogo Fato materializar dentro do demoníaco também, eu acho que... Não ia sobrar muito de demoníaco pra demoniaquizar. É, no final das contas, eu acho que não... É realmente, né? O Fogo Fato poderia ficar intangível, porque ia estar atacando igual um maluco, e ficar tangível... É tudo que ele faz é igual um maluco. Ele é maluco! Então eu acho que, no final das contas, eu tô achando que pende mais pro Fogo Fato também. Mas não que seja fácil, sabe? Porque eu não sei também se... A intangibilidade dele é completa? Ela tem um tempo que ele consegue ficar e depois ele tem que voltar, sabe? Como que ele foi derrotado nas outras vezes? Mas ele sempre mostrando a razão pra ele. É, fala, não, você tá agindo errado, eu tô, então tchau. É, então o demoníaco não tem porrada, esse poder de persuasão. Pois é. É, amigo, temos um novo... É, eu acho que o Deus ganhou. Acho que o Deus ganha, olha só. Tô falei que o bem vence o mal. Tô vendo umas imagens, tô vendo umas passagens do Fogo Fato aqui, tem uma que ele pega uma... Tipo o abajur, né? Ele esmaga a lâmpada e tem eletricidade. Ele passa eletricidade através do corpo dele pra, tipo, me dá a mão, pode confiar. Tá, tipo, passando a eletricidade no corpo dele pra eletrocutar o outro cara, né? E conduz. É, que se ele tá no Madison Square Garden, que tem um pouquinho de eletricidade espalhada. Quase nada. É, e... Segundo o Marvel Wiki, o Duende Demoníaco consegue levantar 10 toneladas e o Fogo Fato consegue levantar 12. É, duas a mais. É praticamente um rei do crime. É um rei do crime de diferença. Então eu acho que o Fogo Fato é o nosso novo campeão. O Deus, é um Deus Fogo mesmo. Fato. Então o Fogo Fato ganha aí seu abajur de ouro. Eu tô tentando fazer tipo o que a gente faz, de ver os cenários de... Eu não consigo ver um cenário que o Danny Demoníaco vença. Sim, esse que é o ponto. Ele teria que pegar o Fogo Fato de surpresa, no final das contas, né? Sim. O que eu acho difícil numa luta num lugar totalmente aberto, que é um... É, eles estão lá pra lutar. Né? Não é tipo um cenário. Não é o tipo, eles estão passando. Tá tendo uma história desenvolvida. A história aqui, eles estão lá pra batalha mesmo. Exatamente. Então, no final das contas, eu acho aí que o Anti-Venom ganha sua cruz de... Cruz Vermelha de bronze, né? No terceiro lugar. O Duende Demoníaco ganha o quê? Um isqueiro. Uma cruz invertida. Um isqueiro de prata? Uma cruz invertida. Um cruz de pentagrama. Como que é? É pentagrama isso. Pentagrama de prata. E o nosso novo grande campeão aí, Fogo Fato, ganha o quê? Ganha um troféu em forma de boi, de ouro. Do boi tatá? Igual aquele que será nos Estados Unidos, lá na... Wall Street lá. Aham, uhum. Ele ganha um boi tatá de ouro. Ok. Um boi chamado tatá. Um boi com a plaquinha, aquela tipo small metralha, sabe? No pescoço escrito tatá. Tá, ok. E assim nós temos aí o terceiro campeão, né? Desde que os UCF começaram aí. O primeiro foi Duende Verde, o segundo Carnificina e agora Fogo Fato, né? Mostrando quem são os três melhores vilões do Homem-Aranha de todos os tempos. Que coisa, não? Três mais poderosos, não melhores. Quem tira o Fogo Fato também na próxima, boa sorte. O CS então, acabou aqui, pessoal. Lembrando, né, que aqui a gente está fazendo uma discussão baseada no que a gente acha, no que a gente pesquisou e tudo mais. Todo mundo tem suas próprias opiniões, né? Alguém pode não concordar com uma coisa, com outra, tal. Então comente, mande o que vocês acham. Também, se quiser responder o Maurício, já comentem quem vocês acham que venceria o Fogo Fato, né? Eu queria que o Homem Hídrico tivesse ganhado do Demoníaco. Ah, mas até aí, no episódio passado, eu queria que, sei lá, o Pit Party de Passa tivesse ganhado do Carnificina. Ninguém queria que o Carnificina ganhasse, resumindo... A gente consegue imaginar aí que depois disso tudo que a gente passou, né, vai ter ali no, sei lá, na prefeitura de Nova York, ou algum lugar assim, público, né, a cerimônia de entrega de prêmios, né, pra cada um. Então é lá que o Anti-Venom vai receber ali a Cruz Vermelha de bronze, os troféus que a gente falou aí, né. Aí todo mundo ouve, não, here comes a new challenger. Exatamente, a hora que o Fogo Fato sobe ali no pódio, né? Aparece uma pessoa pela multidão e no meio da multidão e fala que desafia o campeão, né? E aí quem é? Quem? Raimundo Nonato. Aparece o 2 lotes, né? Já que o pessoal votou, 2 lotes tá aí na luta. Ele aparece pichando a estátua do Fogo Fato, escrevendo Deus falso. Ele fala, se eu tivesse escrito, se eu tivesse te escrito, você tava apagado agora, né, alguma coisa assim. E aí, enquanto o Dan Slott tá lá discutindo e tal, o Fogo Fato pisca e o Dan Slott te bloquear morre, do Twitter, né? Então, vamos pensar em formas que... agora, cara. Vou te deletar, te excluir do meu orgulho. Que fraqueza que o Dan Slott podia escrever pro Fogo Fato. Na verdade, eu tô pensando como que Anti-Venom, Fogo Fato e Duende Demoníaco juntos poderiam acabar com o 2 lotes. Ah, não sei, eu acho que o Anti-Venom e o Duende Demoníaco iam ficar do lado do 2 lotes. Eles são cópias, né? De outro personagem. Né? Eles são cópias de outro personagem. Ah, o Duende Verde? É, de certa forma. Ah, tá, era o campeonato. Não, como que é? Por que é Duende Verde? Não, é o Anti-Venom mesmo. Eu que entendi isso. Eu entendi isso falando do Duende Verde. Anti-Venom. Então, na porque eles são cópias dos personagens. Acho que não. Aí você tem dois slots Anti-Venom e Duende Demoníaco contra o Fogo Fato? Não, eu acho que é complicado. Duende Verde. O Dinote entende. Mas então, como que os três aí acabariam? Dois slots conseguiria terminar a frase, não? Dois slots não ia conseguir terminar nem de apertar de copiar alguma coisa. Porque o poder dele é copiar as pessoas, então. O Fogo Fato ia brilhar, ele ia ficar cego com a luz. Aí o Duende Demoníaco ia lá e jogar um fogo nele, ele ia começar a queimar. E o Anti-Venom ia lá e ia arrumar o defeito de genético dele. Então ele morreria numa poça de... Ia virar, ele passaria... Tipo, ele ia virar passaria, tipo o slot dos Unis. Escrevi... Ia virar... Derreter igual o slot. Essa é a história de origem do slot, olha. Ah, tudo tá sentido agora. Então o slot do Goonies é o resultado dessa luta. Exato. Muito bem. Eu acho que o pessoal vai ficar muito curioso com o slot do Goonies na vitrine do programa. Ok, e aí... Assim que acaba esses 10 segundos aí, a coroação continua, né? E, enfim. Então, é isso, né? Acho que não tem mais nada agora pra gente comentar. Se, lembrando que esse... Se o Dan Slott ganhasse, o troféu dele seria algo parecido com isso aqui. Que vai estar no posto e eu não, sei lá. A gente está no posto. Imagem no posto. Dan Slott ganha o prêmio de latão. O teclado de latão. De latão. Muito bem. E lembrando que esse programa aqui, ele acontece todo mês de setembro, mais ou menos, né? Esse UCF aí. Então, a menos que a gente mude a estratégia nas próximas vezes, setembro do ano que vem nós teremos o próximo UCF, né? Com novos personagens. Os vilões estão acabando, então não sei se a gente vai... Tô acabando assim, né? Os relevantes estão acabando. Então não sei se a gente vai mudar o foco. Estão acabando, tá. Foi um dos mais votados. Mas não é relevante, essa é a questão. Nossa, eu tô olhando aqui a votação, ou seja, os prováveis concorrentes para o próximo programa. Magma, Carniça, Gata Negra, Homem-Lobo, Canguru, Morlun, Torre, Cabeça de Martelo, Bumerangue, Verme Mental, Marco, Homem-Montanha. Ah, vai ser bom. Marco, Homem-Montanha, sou a favor, hein? Esse aí eu coloquei. Eu coloquei ele e o Pitch Post de Pasta. O único que eu coloquei aqui foi o Magma, que eu queria vencer o Carnificina, mas nem precisou dele. É, pois é. Só pra contar, eu não sei se o Magma venceria o Carnificina, não, viu? Ah, ele tem essa dúvida aí. Foi o único de fogo que eu pensei. Era ele ou o homem do terno dinâmico lá, mas. Mas, e além disso, lembrando também que o Tweepcast é o podcast do aracnofan.com.br. Né? Lá nós temos outros podcasts também, né? A gente posta notícias, matérias e tal, mas o forte ainda são os podcasts, né? E lá nós temos toda quarta-feira o Tweepview Classic, falando das histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Atualmente tá ali nos anos 80, fala também do 2099. E também toda sexta-feira nós temos os Tweepviews, né? Que falam das revistas da Panini aí que estão saindo agora recentemente, né? E outras coisas que a gente precisa de falar também, além do Tweep News e Tweepcast na última semana, né? Não tem Tweepview Classic e Tweepview, só esses dois. Já que eu falei que é o site dos podcasts, a gente tá voltando aos poucos com os Tweep Nows também, né? Falando das revistas dos Estados Unidos. Além disso, tem aí o nosso canal do YouTube, que o Magaren tem postado algumas coisas. Se eu conseguir comprar um negócio que eu tô tentando, eu devo postar um vídeo lá também, mas eu já tô desistindo. Deve ser uma câmera, então. Enfim, é isso, né? Lembrando também que a gente tem o Padrim, e é uma forma de você ajudar o site dando uma graninha pra gente organizar campeonatos mais campeonativos, somente. Mas se você não puder ajudar com, sei lá, R$1, R$2, sei lá quanto que é o mínimo lá. Eu acho que compartilha os posts. Acho que é R$1, porque não dá pra colocar menos. É. Compartilha os posts e quando lançar, que compartilhar já ajuda a conhecer, pra gente conseguir chegar a 12 ouvintes. Até o próximo. O UFC não, o KFC. O CF. Não, o KFC também não é. O CF. Pode ser certo, vamos lá. Só avisando o pessoal, se a gente atingir a meta do Padrim, talvez o próximo CF vocês possam ver essas batalhas todas em animação. Tá aí, Maurício. Só o Maurício que está prometendo. É aí, a gente tá falando aí do padrinho, porque o site tem seus custos, né? A gente paga aí todo, de 3 em 3 meses tem que pagar algumas coisas e tal. E, inclusive, foi com o dinheiro do padrinho que a gente conseguiu colocar a nossa loja no ar, né? Que é a loja do Aracnofé, ela tá um pouco parada em relação a novos produtos, mas a gente pretende aí voltar a colocar algumas coisas nela daqui a um tempo. E, inclusive, né? Como ela anda meio parada, pode ser que algumas pessoas nem conheçam, né? Ou anda então, ou parada, é... você decide. Está parada. Tá bom. Então, o link da loja... É, ele anda parado, é verdade. Então, o link da loja tá no post, né? loja.aracnofan.com.br. E lá tem algumas camisas, né? Que ainda estão em estoque. Se alguém quiser, dá uma olhada lá e... Estampas exclusivas, povo. Exatamente. Então, é isso. Valeu e até a próxima. Abraço. Falou. Thank you.